A novinha cresceu e hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só dente. A novinha cresceu e hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só dente. E hoje ela vai me... Polêmicos. Ai, esse é o W7 Martins, mano. É o terror do YouTube. E hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só dente no dente. A novinha cresceu e hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só dente no dente. E hoje ela vai me matar. Hoje ela vai me... Vai me matar. Hoje ela vai me matar. Hoje ela vai me... A novinha cresceu e hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite, hoje em dia é só dente de dente. A novinha cresceu e hoje ela tá diferente. Antigamente era dente de leite.